Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro último bloco de sessão número 150. Agora vamos ficar com as participações do Pedro e logo em seguida do Hélio Lima, né? E eu vou voltar um pouquinho para falar aí sobre o que eles comentaram aí, né? Deixei alguns assuntos para eles pendentes, que é o charter, que são as mudanças das cadeiras, que o foco realmente é as mudanças das cadeiras para 2018, né? O Silly Season, como nós chamamos aí. Então eu queria que eles falassem um pouquinho, né, o Pedrão aí, participação via áudio, não foi possível ainda mais uma vez gravar juntos, né, mas aí tem a participação deles via áudio, então fiquem com eles aí, né, e eu volto para fazer um comentário sobre o que eles falaram, e também, claro, já para falar um pouquinho aí da notícia do dia, que hoje é quarta-feira, né, eu já estou postando na quarta-feira o podcast e também para falar um pouquinho do final de semana que está por vir aí. Beleza, pessoal? Então acompanhe os dois aí agora e daqui a pouco eu volto. Bom, Léo, sobre essa Silly Season aí, vamos falar primeiro da Penske, né? Com essa troca de... Essa troca, na verdade, não, né? Com a vinda do Ryan Blaney. Da Wood Brothers, né? É um movimento que já estava meio calculado, na verdade, né? O Blaney já veio para Penske logo que assumiu a truck do Brad Keselowski, né? Já veio como piloto de desenvolvimento. E então já era uma coisa meio anunciada já, assim, com ela saída para a Wood Brothers, com o apoio da Penske, a gente só estava esperando, a Penske talvez só estava esperando o momento certo para abrir essa terceira operação. É óbvio que vai ser um pouco difícil no início, eu acho, né? Nunca é fácil quando um time expande. Talvez a equipe venha sentir um pouco. E a gente viu algumas provas aí que a Wood Brothers estava tendo até um equipamento muito melhor do que a Penske. Então acho que vai ser um negócio interessante, né? Apesar da Penske já ter corrido com o terceiro carro em algumas oportunidades, eu me lembro do Montoya, se eu não estou enganado, foi em Michigan e em Indianápolis, né? Com o próprio carro 12, né? Então a equipe está voltando com essa operação e agora de full time. O mais importante é que conseguiu o patrocínio para os carros, né? Não é fácil você abrir um terceiro time hoje. E o movimento do Paul Menard com a Wood Brothers é um negócio interessante para a Penske, porque acaba fazendo uma média aí com a Menard, né, que já apoia a operação na IndyCar, e de qualquer forma o desenvolvimento continua, né, da Wood Brothers, e garante mais uma temporada full time. E o curioso é para ver, assim, eu aposto que o Menard vai desenvolver um bom trabalho, né? A gente tem que lembrar que ele nunca correu um carro com um nível tão alto quanto esse carro que ele vai pegar agora da Wood Brothers, então acredito que ele vai surpreender muita gente, né? A gente tem que lembrar que ele tem vitórias na Xfinity e na própria Cup, tem uma vitória em Indianápolis, contou um pouco com a sorte, mas conseguiu se posicionar bem, né? Talvez o melhor carro que ele teve nas mãos, ele acabou tirando uma vitória com um pouco de sorte, mas de qualquer forma ele tinha que estar bem posicionado para correr o risco de vencer, né? Bom, na Hendrick, né, a gente teve um burburinho aí de que o Byron vai substituir o Casey Kane, né? Foi anunciado na segunda-feira que o Kane não retorna para a temporada que vem, e hoje, terça-feira, né, o pessoal nos Estados Unidos aí dizendo que várias fontes estão falando que o Byron está acertado. Se realmente se concretizar, eu acho que é um movimento também, assim como foi o do Bowman, é um pouco óbvio da equipe, né, colocar alguém que já está lá dentro, conhece um pouco da estrutura, apesar do Byron correr pela Junior, né, ele já tem contrato com a Hendrick quando assumiu o carro do Junior. E, assim, vem de resultados surpreendentes, né, foi campeão da East, chegou vencendo diversas corridas na Truck, e na Xfinity já tem 3 vitórias no ano, né, venceu em pistas grandes, Daytona, Indianápolis. Então, assim, não ficaria surpreso, tem talento, mas eu acho que poderia esperar um pouco mais, né, com relação à substituição do Júnior, né, então o Bowman, acho que também um movimento um pouco óbvio, mas eu acho que ele acabou fazendo por merecer quando pilotou o carro no ano passado, e também o fator de já estar dentro da equipe, né, ser o piloto de teste da equipe, ter todo o conhecimento com os mecânicos, né, com o próprio engenheiro, com o crew chief, ter um bom relacionamento. Então, apesar de não ter feito uma carreira tão expressiva assim como o William Byron, né, talvez poucas oportunidades, mas sempre que ele andou no carro da Cup, ele conseguia, apesar de ter andado naquelas dinamite lá da BK, conseguir às vezes surpreender. Então acho que, e o mais importante foi quando ele andou no 88, realmente fez boas exibições, não comprometeu, e tudo isso aí é questão de amadurecimento, né? Então a Hendrick vem com um trio muito provável aí de pilotos bem jovens e o Jimmy Johnson encabeçando. É, vamos ver, né, se realmente vão oficializar o Byron, mas eu acho que vai ser interessante. E tá caminhando para isso aí, né, para uns pilotos mais jovens, né. E aí nós temos outras vagas em aberto, né, a gente tem a dúvida do carro 10, né, a Danica não deve renovar, então, e a equipe já anunciou que não vai. O próprio Kurt Busch, a equipe já anunciou que tem intenção de mantê-lo, mas ele disse que tem várias portas abertas. É, eu acredito na permanência do Kurt Busch, aí eu não sei quem viria pro 10, né. Acho que agora, depois desses anúncios aí, o Almirola se tornou talvez o maior fator, né? Se ele conseguir levar a Smithfield para algum outro carro aí, pode ser que se abra um leque de opções, né? A gente tem o 77 da Furniture Hall, que também a ideia é mantê-lo, mas eu aposto talvez em um piloto um pouco mais jovem. Eu acho que a equipe vai querer manter o perfil que é do Eric Jones. É, não diria Christopher Bell, mas sei lá, alguém que tá meio solto aí, talvez correndo em algum time Toyota aí de menor expressão. E o próprio Casey Kane agora virou uma moeda também, né? Eu não sei se ele vai conseguir pegar um carro de nível, pelo menos médio para bom, pelo que ele apresentou nas últimas temporadas com a Hendrick. Então, assim, são algumas incógnitas, assim, eu não conseguiria cravar ninguém. Na minha opinião, quem deveria assumir o número 5 seria o Kenseth, né, pro Byron ter mais um ano, mas se confirmar a ida do Byron realmente pro carro número 5, aí é uma porta que se fecha e eu não sei qual que vai ser a do Kenseth. Não creio numa aposentadoria repentina, como foi a do Greg Biffle, assim, ser forçado a parar, por falta de carro, mas eu acredito que ele deve ter oportunidade, sim. Provavelmente o carro 10 aí, se for o caso, mais um ano para ele fazer uma temporada de despedida. É, tudo depende dos acordos aí, mas são várias incógnitas. Eu acho que a roda tá girando em torno do Almirola. Se o Almirola renovar com a Richard Petty e manter a Smithfield, aí a gente tem uma dúvida no carro 10 aí, e o Buchão provavelmente vai renovar, eu acredito. E aí talvez a abertura de mais um carro pro Bubba Wallace, é o que vem se especulando na própria Richard Petty. Então é complicado deduzir um cenário agora. Eu acho que as peças que se movimentaram até agora foram bem óbvias, com exceção da saída do Matt Kenseth. Eu achava que o Kenseth continuaria e o Jones ficaria no 77. Mas enfim, vamos esperar. No caso do Almirola, se não houver a movimentação, aí talvez a Danica já se cogitou ela num carro na JTG também, na terceira operação. Então, assim, tem muita especulação e pouca coisa de concreto. A gente tem que esperar um pouco mesmo. Então, sobre os patrocinadores, né? A gente tá tendo uma mudança no cenário. A própria economia forçou isso, né? Com as empresas gastando um pouco, querendo gastar um pouco menos, né? Então, se você, em vez de apoiar aí um time aí entrando com 25 milhões, 30 milhões, que seja, patrocinando um carro só numa temporada inteira, você acaba pulverizando esse patrocínio em algumas provas e consegue atender outros mercados também. No caso da Target, foi uma saída teoricamente estratégica, né? Eles miraram o foco para Major League Soccer, né? Eles foram para o futebol. E assim, o futebol está em extrema ascensão nos Estados Unidos, né? O esporte da moda hoje, pode-se dizer lá, estádios sempre cheios, audiências boas de televisão. Então, assim, não é de se estranhar a NASCAR acabar sendo preterida. Que era um trabalho de 20 anos, praticamente, né? Só com a Ganassi, 28 anos. Então, ela acabou deixando a IndyCar já no ano passado, né? Mas continuou esse ano porque tinha contrato com o Larson. Então, a renovação já tinha sido anunciada, que não iria ser renovada, já foi anunciado quando ela sairia da Indy. Com a saída da Indy, então a gente já sabia que talvez alguma coisa podia mudar, né? O que eu vejo de reflexo é assim, é que o Larson dá uma mídia boa, uma exposição boa, talvez seria um garoto de ouro para a Target tentar manter, e em contrapartida talvez o que ela gaste com esse carro cubra o patrocínio inteiro dela, da Major League, né? Então, acredito que os caras do marketing lá devem saber o que estão fazendo, né? Mas eu não vejo dificuldade nenhuma para ganhar se realocar esse patrocínio. A gente já tem a Credit One Bank, né? A Energizer patrocinando via Target, mas eu acredito que possa continuar de alguma forma, e outros sponsors que já foram cogitados aí. Então eu não vejo dificuldade nenhuma, até porque pelo que o Kyle Larson vem mostrando no campeonato, na temporada, né, vencendo corridas e ponteando a tabela, no caso agora perdeu um pouco de posições, tem tido uma série de maus resultados, mas nada que eu acho que vai interferir nisso aí. Mas eu acho que é a tendência do mercado, na verdade, né, de acabar essa fidelização piloto, patrocinador e carro, assim. A gente tem hoje o Jimmy Johnson, talvez o Chase Elliott aí um pouco mais forte, a Caterpillar com o Ryan Newman, mas ela sempre esteve ligada à RCR, e antes esteve ligada a outros times, né? A Bill Davis, antigamente, com os carros Dodge, antigamente. A Busch, né? A Anheuser Buscher com o Kevin Harvick, já desde o tempo da Budweiser, né? E ela foi junto com o Kevin Harvick, então ela gostou da química dos dois. Mas assim, são poucos exemplos hoje, e então a maioria aí vai se ter que se adequar, né? Eu não vejo o quanto que a política dos charters influenciaram nesse tipo de negociação, mas assim, teoricamente o charter tá dando certo, a gente vê para as equipes, mas assim, o mercado e a própria NASCAR vai ter que se adaptar de alguma forma para tornar o esporte um pouco mais interessante em termos de visibilidade para os patrocinadores, de alguma forma que compense, né, gastar um dinheiro aí, investir um dinheiro. E a NASCAR já tem uma base grande de fãs, né, mas e de pessoas que acompanham. Mas de alguma forma melhorar esse relacionamento aí. Eu acho que isso aí acabou se perdendo ao longo do tempo, né? Essa identidade piloto-patrocinador. Então isso aí tem que ser retomado de alguma forma, mas aí a NASCAR vai ter que avaliar algum jeito. Mas assim, eu não critico, não acho ruim a gente ter provas patrocinadas aí por, tipo, algum piloto correr com 10 patrocinadores a temporada inteira, um a cada 4 provas aí, provas pulverizadas ao ano, eu não me incomoda. O importante é ter o patrocínio e a equipe ser sustentável. Teoricamente, a equipe teria que se sustentar sem patrocínio, né? O esporte teria que devolver o seu investimento de alguma forma, né? Mas, já que não é desse jeito, a gente sabe que não é desse jeito, nem que for com patrocínios pulverizados assim, que pelo menos o esporte continue forte, né? E continue atraindo. E é óbvio, se você não tem os 25 milhões para gastar com o piloto, mas que você tenha aí os 2 milhões e meio, 2 milhões, garante, sei lá, 3, 4 provas aí, e sua marca acaba sendo exposta e tá aparecendo, e existem os patrocínios mais pontuais, você pode patrocinar outras áreas do carro, ações, enfim, que podem te devolver alguma coisa. Então é só achar a fórmula ideal, assim. Eu acho que o charter, no meu ponto de vista, ele tinha que ser acabar com os open teams, né? Os outros quatro, os carros abertos, né? Então você acabou, é 40 vagas, vende o charter para esses 40 carros aí. Esses carros são obrigados a correr a temporada inteira. Se caso o cara não fazer alguma prova, pro outro ano ele já não tem a vaga nas 36 corridas. E aí acaba essa especulação de vou inscrever um carro e tal. Que eu acho que essa solidez seria melhor pro esporte, né, também. Então, Léo, o Chase, eu acho que a questão dele, assim, é só a pressão por vitória. Se a gente for analisar os resultados, ele vem indo bem, um pouco até melhor do que na outra temporada. A média de chegada dele é um pouco melhor do que a temporada do ano passado, em comparação com tabela, né? Nessa altura do campeonato, ano passado ele era 12º, hoje ele é 7º. Então, assim, o que eu não vejo, o que eu posso concordar, é que eu não vejo evolução no decorrer da temporada agora. Tipo assim, da 10ª prova até essa, 12 provas depois, assim, ficou um negócio meio estático. Então a gente vê aí, por exemplo, o Daniel Soares, que veio evoluindo, apesar de ser o primeiro ano dele, assim como o próprio Eric Jones. Nas últimas provas, digamos assim, de Charlotte pra cá, a gente vê um crescimento na atuação deles, na pilotagem, né, nos próprios resultados, entendeu? Quando você consegue se colocar melhor nas provas. E o Elliott, por toda a expectativa gerada, né? Ser filho do Bill, ser preparado para assumir esse carro 24 desde quando era criança, né? Pelos resultados que ele teve na X-Int, de títulos, vitórias, né? Ser o primeiro novato do ano, campeão em uma categoria nacional da NASCAR. Tudo isso aí gerou essa pressão, né? E o que falta é ele absorver essa pressão e talvez não sentir ela, né? E caso ele conquiste uma vitória, isso aí vai tudo por água abaixo. O que ele tem que se preocupar, talvez, é com se até antes do Chase aí a gente tiver o próprio Matt Kenseth ou o Clint Boyer vencendo, que vão acabar jogando uma pressão para ele. A gente tem um Logano que tá fora por uma vitória que foi caçada de forma justa, correta. Mas assim, teria mais pressão ainda para cima do Chase Elliott. Eu não duvido que nenhum dos três aí, o Kenseth, o próprio Clint Boyer e o Logano, possam vencer restando 5 provas. Então, o Elliott tem que ficar um pouco esperto com isso. Mas assim, realmente assim, essa evolução que ele vinha tendo, parece que ela estagnou. Mas eu não posso dizer que ele chegou no limite dele como piloto, assim. O que aconteceu é que a gente não vê ele se colocando em posição de vencer realmente uma corrida. É isso que me preocupa um pouco. De talvez estar brigando. A gente vê os segundos lugares dele. Você vê que foram segundos lugares. Não foi um segundo lugar que poderia ser uma vitória. Poderia ter vencido. Tem o problema de relargadas, que já é. Parece que vem junto com o carro 24, né? Quando você assume o carro 24, você esquece como relarga. Mas assim, que já prejudicou ele em algumas oportunidades, ele já deu um pouco de azar também, mas da mesma forma que ele deu azar, em algum momento ele pode ter sorte. Eu acho que é importante ele vencer pelo menos até o final do ano, porque não é uma temporada que vai se jogar fora, o Chase Elliott não presta, vamos pôr outra pessoa no 24, de forma alguma. A gente tem que levar em consideração que ele vai se tornar talvez o cérebro desse time quando o Jimmy Johnson sair, né, visto que tem ele agora, o Bowman e o Byron no ano que vem, muito provavelmente. Então serão três jovens, o John saindo em 2021, não sei se a equipe já vai ter alguém pronto da base, ou talvez vai trazer alguém mais experiente, mas de qualquer forma, né, ele vai ser talvez o cabeça do time, e eu acho que uma vitória aliviaria pressão. Nem cobra uma vitória antes do início dos playoffs aí, mas eu acho que se ele ficar de fora, né, eu falei Chase, mas é do playoff, né. Se ele ficar fora do playoff, vai ser um golpe duro para ele, mas assim, talvez sirva de motivação. Mas eu não acredito que vá ficar fora, mas também não duvido que esses três pilotos que estão abaixo dele aí possam vencer corridas. Mas é questão de não sucumbir a essa pressão, né? A gente vê que na mídia, nos Estados Unidos, no próprio Twitter, os fãs da categoria, muita gente está cobrando ele. Também relacionado com pilotos novos que vieram um pouco antes, né, ou talvez um pouco depois, como o próprio Larson, o Rick Stenhouse, o Dylan, o Blaney, já conseguiram vitórias e ele ainda não conseguiu. Então, a Espanha acaba colocando uma carga extra. A gente não sabe até que ponto isso vai no psicológico do piloto, né, mas de qualquer forma ele é óbvio, tá ciente do que falam, né. E é só ele ter a cabeça no lugar que eu acredito que o resultado vai vir. A gente sabe que o carro é bom, a equipe é boa, talvez o crew chief não seja o melhor, mas de alguma forma não tem comprometido muito, a gente não vê erros de estratégias, os resultados não são ruins, não é de se olhar para a tabela e falar, meu Deus, tá péssimo, tem que mandar embora. Mas é questão de talvez encaixar, e eu acho que uma vitória tiraria toda essa pressão. Eu concordo, sim, que eu não vejo uma evolução como foi no ano passado, no decorrer da temporada, como a gente vem vendo no Soares e no próprio Eric Jones, como a gente viu no próprio Kyle Larson logo depois que conseguiu vencer uma corrida, né? Hoje, esse ano, já venceu duas provas. Então, assim, eu acho que a questão do Elliott encaixar uma vitória, depois que encaixar uma vitória, essa pressão vai embora e talvez ele passe a andar melhor do que vem andando, né? E mostre o que ele mostrou pra gente na X-Int, quando ele foi campeão com facilidade. Bom, pessoal, o Pedrão acabou de falar aí suas palavras aí sobre o que ele achou, vem achando do Silly Season, desses movimentos todos aí. Agora fica com o Elhão. O Elhão que mandou um ódio pra mim também. Falar especialmente de quatro pilotos e quatro situações que ocorreram nas últimas semanas, né? Primeira situação que eu vou falar é a situação de Casey Kane, né, que últimos dias ontem, né, foi anunciado que ontem é terça-feira, né, hoje eu tô gravando na quarta-feira à noite, né, quarta-feira é dia 8 de agosto, né, ontem dia 7, né, foi anunciado que ele não retorna para 2018 para competir na Hendrick Motorsports, no carro 5, né. Esse Kenny é um piloto que chegou em 2012, né, foi quarto lugar logo no seu primeiro ano correndo para a Hendrick. Era um piloto promissor que surgiu competindo pela Dodge, pela equipe de Ray Evernham. Depois, com a fusão da equipe de Ray Evernham com a RPM, correu para Richard Pate, andando pela Ford até, venceu corridas. Depois abandonou a equipe, teve problemas com a RPM, correu pela Red Bull em 2011, quando venceu por essa equipe, né? Equipe que competia com a Toyota, em Phoenix, né? A única vitória dessa equipe, né, antes ela encerrar a operação na NASCAR, e foi para a Hendrick. Em 2012, nessa temporada que eu citei, terminou em quarto lugar, despontou bem, mas no decorrer dos anos decaiu, principalmente no ano de 2014, ele acabou perdendo algumas corridas que até aqui na época do podcast eu, o Pedro, né, e o próprio Léo, nós comentamos na época em Bristol, em Las Vegas, duas provas especiais que a gente tem na lembrança, que eram corridas que ele tinha total condição de vencer, mas uma falta de gana, uma tocada não agressiva, que é comum para um piloto que quer ser campeão na NASCAR, Casey Kane não teve naquela época. A partir daquele momento ele caiu, foi perdendo o desempenho. Com a ascensão de Dale Earnhardt Jr., com o Jeff Gordon voltando a andar no nível, não no nível que ele do seu auge, mas andando em um nível competitivo, vencendo corridas, Casey Kane ficou como o quarto piloto da equipe. O carro 5 voltou a ter desempenhos ruins, né? E o piloto da Hendrick acabou sendo contestado por fãs, pela própria imprensa, e nós não temos acesso aqui, mas imagino que até na própria Hendrick esse incômodo começou a ser colocado em questão. Nessas contestações, muitos rumores começaram a aparecer, principalmente com a saída de alguns patrocinadores, mas a equipe até último momento sempre negava. A vitória em Indianápolis garantiu ele no Chase, mas parece que não bastou. Semanas após vencer na lendária pista, Casey Kane foi, não diria dispensado, mas sua atuação na Hendrick foi descontinuada. Enfim, qual o futuro de Casey Kane? Na minha opinião, Casey Kane tem muito espaço na NASCAR ainda. Eu pessoalmente vislumbro dois caminhos para ele. Lembrando que ele tem alguns patrocinadores que são fiéis a ele e até pode atrair outros sponsors, que pela Hendrick ser uma equipe que é top, possa cobrar um valor que não seja, como possa dizer, é possível para esses patrocinadores honrarem. Ele em uma equipe menor pode atrair novamente esses apoiadores. Dois caminhos que eu cito para ele: um seria o carro 77, em que Eric Jones compete esse ano, não tem nada sobre esse carro no ano que vem. E uma ida dele para a Toyota seria muito interessante, até para a própria Joe Gibbs Racing, uma parceria com a Futuro, até para a própria Toyota ter um piloto como Casey Kane, que é um dos pilotos com muito apelo para o feminino, né? Isso é conhecido, né? E também para competir na Xfinity Series até. E até quem sabe, indo para o carro 77, possa até cavar uma vaga futura na própria Joe Gibbs Racing. O fato dele ter temporadas não muito fortes, não significa que ele acabou para a NASCAR. Eu coloco como exemplo o Martin Truex, embora o Martin Truex nunca tenha sido um piloto que tenha tido temporadas ruins fora do top 20, assim, ou enfim, fora do top 30, durante, mesmo na época que a NASCAR era o grid era mais consistente, é um piloto que ficou muito tempo sem vencer corridas. E eu pessoalmente acredito que o Kenny teria mais talento, até mais talento e mais condição que Truex, mas por alguns motivos de carreira, até de cabeça, algumas situações pessoais que a gente aqui do Brasil não tem acesso, não convive no dia a dia ali para saber o que acontece com o Casey Kenny, ele acabou tendo essa queda de rendimento. Ou seja, recuperar Casey Kenny poderia ser um grande negócio para a Toyota e até para a própria Joe Gibbs ou a Fortune Two Row. Enfim, um segundo caminho que eu vislumbro para Casey Kenny era ir para o mundo de Richard Childress. Ou seja, ir para uma equipe como a JTG Motors, a JTG, né, que é a equipe que tem a Almendinha e o Chris Buescher. Chris Buescher, segundo o que se citou, iria para a Roush no ano que vem. Levaria o charter do carro 37. O carro 37 voltaria a ser o 16. Mas a operação poderia ser continuada com obtenção de outro charter. Ou até no carro 13 da German, já que Ty Dillon retorna, segundo consta, com a ida de Paul Manor para a Wood Brothers. Ty Dillon deixaria o carro 13 livre. Não se sabe se Casey Mears retorna ano que vem nessa equipe, mas Casey Kenny seria um grande piloto para o próprio patrocinador que é a Jayco, que é um patrocinador forte nos Estados Unidos, patrocina muitos eventos, e um piloto como o Kenny com equipamento Richard Childress pode ser uma grande chance de vencer corridas aos domingos em algumas provas. Kenny, que é um dos melhores pilotos, compete em Charlotte, né, tendo vencido provas da Coca-Cola 600, né, que é uma das provas mais tradicionais da NASCAR. São dois futuros que eu fiz um para Casey Kenny. Para o lugar de Casey Kenny, o carro 5, três situações são lembradas pela imprensa e pelo público. A primeira situação seria o William Byron. O nome dele aparece forte até em algumas matérias durante o dia de hoje, colocando ele como substituto. Lembrando que Byron, já no seu desenvolvimento, já nas divisões de acesso, antes de correr para Kyle Busch, ele já corria com apoio da Hendrick. Byron tem um patrocinador forte, venceu corridas esse ano já na Xfinity Series, arrepiou ano passado na Truck Series, e para muitos é um dos grandes nomes da nova geração. Lembrando que a nova geração da NASCAR é Chase Elliott, Ryan Blaney, Kyle Larson. Pessoal da linha de frente dos jovens pilotos que já ponteia as corridas da NASCAR. Principalmente Ryan Blaney e Larson, que já venceram corridas esse ano. William Byron, na minha visão, poderia ser uma grande jogada de Rick Hendrick. Só que para isso acontecer, eu vejo que ele deveria seguir competindo na Xfinity Series pelo menos em 20, 25 corridas por ano, para continuar tendo milhagem, e vitórias na Xfinity de certa maneira acabariam dando mais segurança para ele competir, para ele seguir o aprendizado na categoria principal. Outra saída para esse carro seria Matt Kenseth. Não continua ano que vem na Joe Gibbs, como já citado. Eric Jones vai ser o piloto do carro 20, e o veterano foi até colocado em algumas matérias, alguns fãs citando de uma possível ida dele para a equipe de Rick Hendrick. Ele já está no final de carreira, teria mais uns 3 anos de carreira aí competindo, né? Mas até agora nada de concreto vem sendo citado. O maior problema dele é que Matt Kenseth a princípio não levaria nenhum patrocinador, nenhum grande patrocinador, para suprir a ausência de calendário do carro 5, que perdeu vários apoiadores nos últimos tempos. Diferente de Byron, que tem um grupo muito forte por trás, Matt Kenseth hoje não teria esse apoio. A outra situação seria até o fechamento dessa operação, a equipe competindo com apenas 3 carros. Lembrando que Alex Bowman já foi confirmado no carro 88. Veremos qual vai ser esse desfecho. Já tratando essas duas situações, três situações, Casey Kane, Matt Kenseth e William Byron, eu falo de Kurt Busch, piloto já campeão, irmão de Kyle Busch, vencedor da Daytona 500 este ano, bancado por Gene Haas anos atrás na Stuart Haas Racing após dar uma das maiores reviravoltas na carreira. Kurt Busch se vê em rumores de que o carro 41 poderia até não retornar no ano que vem e ele estaria sendo liberado para procurar outro caminho na carreira. O boato saiu durante a semana, até uma notícia do jornalista Nate Ryan, NBC Sports, foi prontamente desmentido pela sua equipe. Essa boataria gerou até um desconforto revelado por Busch e uma das coletivas durante os últimos finais de semana de corrida, onde ele disse que até houve um desconforto com a própria Ford. Enfim, a situação na Stuart Haas é a seguinte: apenas o carro de Kevin Harvick tem patrocínio fechado. O 14, já na época de Tony Stewart, já não vinha tendo vida fácil para fechar patrocinador. Green Bauer não teve esse apelo todo para fechar, para ter mais patrocinadores fortes. Ainda sobrevive com parte dos patrocinadores que eram de Tony Stewart. O carro 10 perdeu a GoDaddy, assinou com um patrocinador no início da temporada e teve problemas com esse patrocinador saindo e tendo até problemas judiciais. E carro 41, com a possível ida da Monster para apenas patrocinar o campeonato ou até sair da categoria em algum tempo, Kurt Busch só conta com o investimento mais consistente do dono da equipe, Gene Haas. Tem outros apoiadores, mas não são tão fortes assim como patrocinadores primários. A situação é a seguinte, não chega a ser dramática, mas é complicada. Hoje eu até apostaria que a equipe retorna com 3 carros no ano que vem. Lembrando que Cole Custer, que é o piloto de desenvolvimento do time, é filho de um dos diretores da equipe. Até tempos atrás, o pai de Cole Custer era o presidente da equipe. Uma situação semelhante à de Austin Cindric da Penske. Ou seja, é mais um sinal de que a NASCAR tem problemas com patrocínio. A crise de patrocínios que eu vejo hoje é semelhante à crise de patrocínio de 2008 até. 2008, 2009, da grande crise. A série vem perdendo vários patrocinadores. Muito culpa do modelo de negócio das equipes. Modelo de negócio de captação de patrocínio de relação com esses sponsors. Mas isso é um outro assunto para uma outra hora. Beleza, meus amigos? Grande abraço e espero retornar em breve nesse programa. Até mais. Bom, pessoal, vocês ouviram então, né? O Pedro e o Elião deixando seus comentários aí sobre o que vem acontecendo no mercado aí. Algumas tendências, né? Como o Pedrão falou aí. Nós já sabíamos aí de algumas coisas que eram e deveriam acontecer. E claro que aconteceu aí da maior forma mais natural possível. Antigamente não era natural acontecer tantas guinadas, vamos colocar assim, de direções de repentinas, um piloto pra lá, pra cá, muito, sabe, chegando muito cara novo, eles buscando o cara lá embaixo, novo, cedo demais, isso não acontecia, mas claro, isso é um negócio novo, é algo que não tem como mais frear, né? O pessoal quer realmente buscar o novo, porque as categorias ainda buscam, né, fidelizar aquele ídolo, né? A gente precisa de ter ídolos hoje em dia, precisamos ter heróis, né, nas categorias, a gente poder estar assistindo e estar torcendo sempre, igual, por exemplo, na Fórmula 1, né, temos lá o Fernando Alonso, que todo mundo, por mais que ele, às vezes ele é resmungão demais, por mais que às vezes ele briga, e mais que, por mais que tudo, né, que os fatores que algumas pessoas não gostam dele, a gente sabe quando ele fecha o capacete, fecha a viseira do capacete, ele entra dentro do carro, o negócio é diferente, realmente é um cara que tem que apreciar e bater palmo tanto que o cara anda, né? E assim, todas as categorias têm os pilotos também, na Fórmula Indy, na IndyCar, né? Temos aí o Scott Dixon, que é um cara que aprecio muito, o Will Power também, né? O nosso brasileiro aí, o Hélio Castro Neves também, que anda super bem, o Tony Canan já foi, já não anda mais bem, mas isso é outra história, o Valentino Rossi na MotoGP, né? Que mais ou menos cada categoria tem os seus ídolos aí, e com essa transição de piloto vai, piloto vem, a NASCAR é uma categoria que também entrou nessa dança de buscar ídolos, buscar novidade, trazer um novo, né, para renovar a categoria, e isso é uma renovação natural que realmente vem acontecendo como normal, né, e vem acontecendo em todas as categorias. Vamos para falar um pouquinho das danças das cadeiras, né, das mudanças aí do Silly Season que aconteceu ultimamente. Os meninos gravaram, mandaram áudio para mim ontem, então o Pedro mandou, ou o Hélio mandou áudio para mim, era por volta de 3 da manhã, né, o Hélio. Que esse é o horário que o Silly está trabalhando. Mas assim, pessoal, hoje de manhã já foi confirmado algo que também nós já sabíamos que isso ia acontecer, que foi mais do que certa confirmação aí do William Barron no carro número 5 no lugar do Casey Kane, né? Isso vocês já leram ou releram aí, porque bombou na internet hoje de manhã, por volta de 10h30 da manhã, né? Que o William Barron é o novo substituto aí do Casey Kane para 2017. O contrato do Casey Kane foi rompido, que era até o final de 2018, rompeu-se o contrato, e agora temos o William Barron ano que vem no carro, no Chevy número 5 da Entco Motorsports, tá, pessoal? Outras coisas que também comentaram, né? O Elião também falou, fez bastante ênfase também no charter, em relação ao charter, tá, pessoal? O charter, eu já até depois ainda, hoje de manhã, eu respondi o áudio aí pro Hélio. Eu vou buscar as informações mais precisas, informações mais corretas para passar para vocês, para nós realmente entendermos o que é o charter, porque a NASCAR resolveu criar o charter e qual é o benefício realmente de criar esse charter aí, né? O Pedro falou uma vez que dizem que o dinheiro é tão grande, agora não divulga mais. Se você olhar em outros sites, em qualquer site você procurar relacionado à NASCAR, você vai buscar premiação, vai ter lá as premiações passadas, mas já fazem 2 anos aí que a NASCAR não anuncia as premiações das suas corridas, tá, pessoal? Então, assim, é interessante esse charter aí, né? Por exemplo, agora tivemos aí o primeiro final de semana em Watkins Glen, largaram apenas todos os charters, não teve nenhum carro aí que foi colocado adicional aí para tentar garimpar um dinheirinho lá. Não, isso não teve. O que eu comentei ainda até hoje à noite também, quando eu saí do trabalho, estava comentando com o Pedro, né? Creio que isso é algo natural, né? Vai ser algo natural daqui para frente. Daqui para frente, isso vai ser. Eu creio que até o ano que vem a tendência é diminuir mais a participação desses carros extras aí. A tendência, eu acho que o ano que vem é realmente ter o carro só com charters. Raramente vai aparecer um ou outro aí, um ou dois carros tentando se alinhar. A Daytona 500, claro que sempre vai aparecer, né? Porque é uma categoria de maior visibilidade. A corrida de maior visibilidade da categoria, da Cup Series, né? É o ápice do automobilismo aí norte-americano, assim, junto com a Indy 500. Então a Daytona 500 vai atrair um cara um pouquinho de atenção desses carros aí que não tem charter, que eles só alugam o número e pau na máquina, né? Então talvez as tendências desses carros diminuir cada vez mais e secar, realmente ficar só os charters mesmo durante a temporada, né? Bom, eles falaram bastante também, né, de mudança para lá, mudança para cá. Eu pedi também para falar sobre o Chase Elliott, que eu tenho para falar sobre o Chase Elliott, até no grupo lá que a gente participa lá do NASCAR BR lá, que foi ideia de criar do Elião, né? Tem bastante gente lá, pessoal. Legal que lá naquele grupo, pessoal, a gente consegue conversar e não tem desentendimento, tá? Então, assim, a gente tem as divergências de opiniões, mas não tem desentendimento, ninguém xinga ninguém. porque um outro deu opinião diferente, e sim sabe se filtrar as opiniões diferentes. Isso que é o que eu chamo de evolução, você saber receber críticas, filtrar elas, jogar o que não serve e realmente absorver o que serve, que talvez pode mudar um ponto de vista seu que você sempre achou que era daquele jeito, e não, você tendo uma outra opinião, você pode mudar o seu ponto de vista. Tá, pessoal? Então, só rapidinho aqui pra vocês também, que eu tô quase na hora de trabalhar também. Tá? Então, os meninos comentaram aí, falaram aí sobre o Chase Elliott. A minha opinião sobre o Chase Elliott é a seguinte: ele tá num grande time, ele veio pra substituir um campeão, ele chegou pra ser um campeão, porque ele tava num carro campeão, numa equipe campeã, então ele tem todo esse peso, claro, ele realmente resolveu. Né, ele quis, é isso que ele quis, assumir o carro 24, ele quis ser, tá no lugar, tá assumindo o carro de um campeão aí, e fazer o campeonato de um campeão, então ele precisa de resultado de campeão. Ele tá mal na temporada? Não, não tá mal na temporada. Ele tá precisando de uma vitória? Sim, tá precisando de uma vitória. Tá precisando de uma vitória, porque senão daqui a pouco, passar 1, 2, 3 anos, começa a se enjoar um pouco dele. E nós estamos vivendo, não é que eu tô falando que agora o cara vai ser trocado, que isso não é agora, tá? O que está acontecendo durante os últimos anos, que algo que está chegando na NASCAR, que eu já começo a ver que isso vai virar uma realidade, é prever, até já em outras categorias já está começando a acontecer isso, é aquele negócio, o cara chega muito novo, chega com promessa, não virou nada, beleza, obrigado, pega sua malinha, procura outro lugar e vai embora. É assim que vem acontecendo, tá? Isso aí, pessoal, uma tendência que logo, logo vai acontecer isso, né? Eu tô falando a longo prazo, daqui, é coisa daqui 10 anos, mas vocês vão perceber que isso aí deve acontecer. O automobilismo, infelizmente, é algo muito caro, isso vem acontecendo. Tá, o cara chega com promessa, não vira promessa, a promessa não vingou, não virou, e o cara vai ser trocado, vai ser passado para frente, porque também tem outros caras também que estão. A necessidade, pessoal, de buscar o cara que tá lá na base, lá, fazendo as categorias de base, e tá se destacando, a necessidade de pegar aquele cara e jogar aqui na categoria grande tá sendo muito grande, entendeu? Essa velocidade tá sendo rápida. Antigamente tinha esses degraus, hoje em dia não tem mais. Por exemplo, na Fórmula 1 tem o Lance Stroll chegou com uma puta mala de dinheiro, agora o cara tá na Fórmula 1 lá, né? O cara nem sabe que é GP2, GP3, né? Ele tá nem aí pra nada, o cara já saiu lá da Fórmula sei lá o que, direto pra Fórmula 1, o cara é piloto de Fórmula 1 agora, entendeu? O cara não tem nem não tem nem barba na cara direito, já tá na Fórmula 1. Isso antigamente não existia, a gente não via isso antigamente, tá? Então a tendência é essa. O Chase Elliott precisa de bons resultados, porque se o Chase Elliott tivesse começado, por exemplo, numa RCR, que a pressão não é tão grande assim, que a gente sabe que a RCR não tem um carro tão de ponta, que qualquer resultado dele positivo realmente é um desempenho do piloto, entendeu? Então a gente saberia dosar realmente, talvez, um pouco dessa crítica aí. Não é uma crítica, é essa cobrança pelo resultado. Então talvez a gente ia conseguir dosar essa cobrança dele. Mas o cara chegou numa equipe campeã, chegou no carro campeão, para substituir um campeão. Então o cara precisa andar igual um campeão, né? O cara precisa ter vitória, o cara precisa classificar pro Chase por vitória, o cara precisa evoluir, o cara precisa mostrar resultado, precisa mostrar uma firmeza, precisa, como tinha um narrador que falava, mostrar seu brilho, né? Eu tinha um treinador de basquete que falava isso pra mim, não, tem que ir com brilho mesmo, que é aquela vontade mesmo de ir pra cima, de vencer, fazer o que tiver que fazer, empurrar, bater, capotar, né? Igual o Keselowski fez com o Cowherd em 2009 lá em Talladega, capotou o cara pra vencer a corrida e foi vencer a corrida. O cara é campeão, meu, o cara é campeão, é respeitado até hoje, então o cara precisa realmente se mostrar, precisa mostrar o seu lugar, falar, opa, peraí, eu cheguei no carro campeão, preciso ser campeão, eu vou ser campeão, meu lugar é esse, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou fazer. E essa evolução do Chase Elliott do ano pra cá, pelo menos eu e algumas outras pessoas, não estamos vendo. A gente tá vendo talvez um Chase Elliott um pouco mais preocupado e talvez em ser um pouco mais regular, né? Ele não tá, não vejo ele o tanto vitória, igual eu vi o ano passado, ele se espremendo, se batendo, garrando, sabe, com sede, com vontade mesmo de ir pra cima e ser vencedor de uma corrida. Esse ano eu não tô vendo isso nele, tá? Parece que murchou um pouco a bola dele, espero que essa bola dele volte a encher, né? E ele consiga também aí e voltar a ser o XZ que foi, que a gente viu em outros anos, nas categorias menores, inclusive o ano passado, que ele foi muito bem. A vitória bateu na trave, faltou sorte também, teve alguns azares também, esse ano também, mas ele deu uma esfriada, o XZ, e isso a gente não pode ver. O cara que tá no carro campeão, mais uma vez, tá? O cara que tá no carro campeão, uma equipe campeã, substituindo um campeão. Isso não pode ter. É, esse aí, esse cara tem que andar que nem um campeão, fazer coisas de campeão, e não pode jamais amolecer, porque o cara tem que ser campeão devido a todo o cenário que eu já falei. Certo, pessoal? É, não é uma cobrança, tá? É só uma pressão também pro Vitória, não, que ele tá sendo pressionado pro Vitória. Essa pressão sim existe, porque todo mundo cria uma expectativa. Ou quando o cara chega, ó, chegou o piloto tal, esse cara aqui é bom, esse cara aqui, ó, esse cara promete, esse cara vai fazer diferente, tá num carro bom, tá na equipe boa. Então o que se espera realmente é o cara que fazer o que algo que sempre se esperou no cara que chega como promessa, chega como campeão. O Kyle Larson não chegou direto como um campeão, mas o Kyle Larson a gente já sentiu uma expectativa, e essa expectativa a gente tinha no Kyle Larson, que tinha, porque agora já não temos uma expectativa, já se tornou algo concreto, porque nós sabemos que o Kyle Larson realmente anda, e anda muito bem o Kyle Larson. Então tirou aquela expectativa e se anda muito bem, agora a gente já conhecendo o trabalho dele, né? Então existe um respeito, ainda mais pela temporada que ele vem fazendo, pelo começo da temporada que ele fez esse ano, né, o Kyle Larson. E assim se espera também do Chase Elliott. Claro que vamos esperar aí, esse ano já talvez ele não consiga vencer, não sei, talvez pode ser que vença em Michigan, que é a próxima corrida, né? Mas vamos realmente esperar para ver o que tem para acontecer nas próximas corridas aí, e tomara assim que ele vença uma, duas, três corridas, e quem sabe, né, ele vai pro Chase, ele tá indo pro playoff aí, eu falo Chase, mas é playoff, ele tá indo pro playoff sem vitórias, e pode chegar lá no playoff vencendo uma ou duas corridas, e chegar lá em home ser campeão, né, tanto é que o campeão do ano passado, mais uma vez, né, só pra meter o pau nesse campeonato aí, nesse estilo de ser campeão da NASCAR, o nosso amigo Jimmy Johnson venceu uma corrida em março, depois venceu só no final do ano e foi campeão. É, não fez nada o ano inteiro, se arrastou o ano inteiro e foi campeão. O XL também pode fazer isso perfeitamente, por que não, né? É, se cobrar essa vitória dele, talvez essa pressão por vitória, né? E se classificar, ele vai se classificar para os playoffs, claro que não dá muita coisa para ele não se classificar. Ele se classificando, ele avança para os playoffs, aí chega no playoff e vence uma corrida importante, talvez Phoenix. Ele sobrevive até lá a última etapa lá. Chega em Phoenix, ele vence Phoenix e vai para Homes. Chega em Homes, ele não precisa nem vencer. Termina na frente de todos os concorrentes dele. É campeão. É simples assim. Esse é um modo de ser campeão da NASCAR. Tá? Beleza. Então, só passando para frente aqui, pessoal, os assuntos aqui. Nesse final de semana vamos ter Mid-Ohio com a Action Series, tá? A Truck Series vai para Michigan junto com a Cup Series, tá? Então temos corrida no sábado à tarde, duas corridas. Sábado à tarde vamos ter a Campeões Truck Series por volta de 2 horas da tarde, né? E mais tarde, 4h30, temos lá em Mid-Ohio a Action Series, tá, pessoal? Corrida tradicional esse final de semana, com um practice e o qualify na sexta para a Cup Series. No sábado, os dois practice, tá? E no domingo, a corrida que acontece no domingo, a largada às 4 horas da tarde. Beleza, pessoal? Bom, os números aqui, rapidinho aqui para vocês aqui, é só passar um entrelist, tá, da Truck Series para vocês. O Bubba Wallace conseguiu o truque, ele vai correr com o truque, não lembro, 99, se não me engano, ele vai correr com o truque aí, né, ele conseguiu ajeitar um truque aí, o nosso amigo Bubba Wallace, então ele vai estar lá em Michigan fazendo sua participação. E temos aí, não temos nada de interessante, de diferente, o Austin Yourself, que vai estar lá no... vai estar lá em Michigan com a Cup Series, tá? Ah, o Johnny Metchek vai correr nesse final de semana também. É outro nome legal aí que sempre aparece correndo pai e filho aí, tá? Esses são os truques aí. Até o momento, 30 truques apenas inscritos lá pra Michigan, tá, pessoal? Não temos um grande número, não muito grande aí. Já lá em Mid-Ohio, vamos ter aí o Egan Smith, vai estar no 18. No 20 vai estar o James Davidson. Vai lá saber onde que saiu esse cara aí. Tá, no 2 vai estar o Ben Kennedy, no 42 vai estar o Justin Marks que quase venceu nesses últimos anos correndo lá em Mid-Ohio. No 98 vai estar o Casey Mears, então vai estar uma galera bem legal lá em Mid-Ohio, tá? Não vai ter nenhum Cup Drive, que eles não vão pra lá. No 22 vai estar o Sam Hornish, tá, pessoal? Então vai ser bem interessante nesse final de semana a corrida lá em Mid Ohio. Sempre temos corridas interessantes e geralmente a chuva também costuma aparecer por lá, né? E bagunçar um pouquinho as coisas nessa corrida aí. Vamos ter com certeza uma grande corrida lá em Mid Ohio também. Bom, pessoal, falar um pouquinho aqui dos números aqui da Cup Series de Michigan, tá? Que é sempre interessante falar para vocês aqui, tá? A primeira corrida lá, até agora foram 96 corridas. A primeira corrida foi em 69, com vitória do Kyle e Aaron Bourne, né? A última corrida foi no ano passado, dia 18 de junho, vitória do Kyle Larson. Vitórias da Grand Apollo aconteceu 20 vezes, a última foi o Kyle Larson ano passado. Do top 5 foram 57, do top 10 72 vezes, largando a 21ª posição para trás apenas 7 vezes. E a pior posição que largou e venceu foi o Mark Martin em 2009, largou na 32ª posição. O cara que mais liderou voltas foi o Rusty Allison em 89, 162 voltas. O cara que menos voltas liderou e venceu foi o Mark Martin, também em 2009. Beleza, pessoal? Os recordes da pista do Qualify é 206.558 milhas do Jeff Gordon em 2014. O maior toque de liderança foi 65 toques de liderança em 1981. E temos também a chegada mais apertada com o Jeff Gordon em cima do Ricky Rudd em apenas 0.085 em 2001. O maior número de bandeiras amarelas foi em 2006 com 10, tá? E as montadoras que mais venceu foi a Ford 35, a Chevrolet 25, a Toyota com 5, a Roush com 13 vitórias, a Wood Brothers com 11, a Entry e a Joe Gibbs e a Penske, as três ambas têm 8 vitórias cada uma. Beleza, pessoal? Então esses aí são os números de Michigan. Eu não vou fazer apostas no final de semana porque eu tô meio chateado, aliás, eu até acertei algumas coisas aí, mas não vou fazer uma aposta não, só quero apostar na Cup aí. Eu vou postar com a vitória aí do Joe Logano para bagunçar ainda mais ainda o coreto aí de quem vai se classificar para os playoffs. Beleza, pessoal? Então, eu volto semana que vem. Espero que vocês tenham gostado dessa edição número 150. E semana que vem a gente vai gravar aí a 151. Ainda não dá para gravar com todo mundo, tá? Eu quero ainda voltar a gravar com todos, mas ainda não consigo. E quero mandar um abraço aí para meu amigo Thiago Brangione, tá? Não sei, perdão se não falei a pronúncia correta. Ele que fez algumas observações interessantes aí na edição passada do podcast, na 149. Então quero mandar um abraço pra ele. Thiagão, seja sempre bem-vindo, tá? Tanto críticas como elogios são bem-vindos, tá? Não é porque criticou também, que fez observações, né? Que também não vou falar que vai ser bem-vindo, não. Você é sempre bem-vindo, tá? Observações interessantes e bem legais. Seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. E claro, se um dia quiser também participar, o microfone na mesa aí que tá esperando você, beleza? Pessoal, um forte abraço a vocês, boa semana e cuide-se bem.